Quando morar Jesus veio em mim, me transformou o coração. Sombras baniu e meu fardo levou, rendo-lhe, pois, gratidão. Rendo-lhe, pois, gratidão.